Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11:25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria.